Thank you.

ويسترها معاه. وَإِنْ تَجَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Thank you. الله Yeah.

وهي سحر بعض الناس. Allah. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا وَمَنْ قَوْلُهُ